Vamos começar. Pela manhã ia cantando para o quintal enquanto fazia a barba debaixo do caramanchão da buganvília cor de violeta. Era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos. Era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos. Zezani e Ala vinha entrando na cancela, essa quinta carregadinha de fruta, sempre cumprimentava a minha mãe. Sapere dona, minha mãe respondia olá. Ela agachava no chão, destapava a quinta, e sob as folhas frescas de mamoeiro mostrava papaias e pitangas saborosas. Às vezes trazia fruta pinha e sape-sape. Era sempre o mesmo diálogo, minha mãe xinga a mim. Zenzaniala do chão sorria, mostrava os dentes de marfim e respondia meio assim, senhora. Havia bigodes e bicos de lacre cantando nas acácias do quintal. Depois de Zaniala ia embora, zancas balouçando a quinta na cabeça. Era no tempo dos tamarindos, era...